guarda. Chame Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2652-5452-4482. Entry 178 after deviation, fly direct to Duna in descent to 2000 feet. Clear the left approach and report steps. Have deviation, find Duna and clear to our left approach quarterback. Descent 2000. Metri Penusola, Zona 7, livre direita, 121, decimal 1. Ao livrar 121, 9958. 1170 da Gol, check train, livre pouso na 10, vento no 20 graus com 8 nós. Que livre pouso 1170. Pouso, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Maintain position, please. We'll hold position, Europa 084. Solo aos 19, livra direita, 121, decimal 1. 21, decimal? 1. 3, check train, vento no 40 graus com 8 nós, livre pouso na 10. 10, autorizado pouso na 10, voo no 723, está embaixado do lado. set our frequency 118.905. Uno 723, no solo 22, livre direita, 121, decimal 1. 21, no livre, no 7. Hello, Sal, good evening, Sam, 21782, mile point 5, to order marker, wind down, check. 3178, continue approach, send by, clear, still end. By 217. Check train livre pouso. Sorry, sir. That's 3178. Check in the gear. Clear to land runway 10. Wind 150 degrees, 08 knots. 10-2178, clear to land 10. Papa 085, clear line up and wait runway 10. Clear to line up and wait runway 10, Papa 085. On ground at 26, turn your right, contact the ground 121, decimal 1. Roger, ground 121, decimal 1, 3-1. Papa 084 cleared to take off runway 12, wind 170 degrees, 13 knots. Yes, for take off runway 10, Europa 084. Boa noite, após a rolagem do Europa Lima, mantém pista na zero. Após 0-0-3-3, também mantém na zero. 5-0-0-1. Europa 084, born at 29, contact approach 119, decimal 8. 119, Europa 084, good day. Salvador, good afternoon. Europa, good evening. Europa 084 has cleared departure. Mais da 10, 4001. 370 perform Momo departure, JBT. 370 Momo departure, transmission code for Europa 084. Decolou 30, controle 119.8. 098 informa chuva moderada sobre a pista, ok? Gente, obrigada. Vento forte. Olhe, boa noite, azul 4, 5001, 5001. Europa 084, request deviate 310, to avoid. Europa 084. Europa 084, deviate 310, Europa 084. Azul 5001, suba ao 360, saída da Elco. 360 da Elco, 5001. Azul 5001 informa chuva moderada sobre a pista, ok? Moderada forte. E aí? Azul 5001, autorizado direto bridge. Direto bridge 5001. Hello, Europa 04, any chance to proceed direto Momo, direto? Afirmativo, autorizado. Direto Momo, Europa 084. Espera pronto, TAM 3305, boa noite. TAM 3305, autorizada linha de decolar, pistão no 0, vento de 1,7, 0 graus com 189. Para informação, chuva moderada sobre a pista e o vento está variando de 13 a 24 nós. Sente livre decolagem, TAM 3305. Controle 1 no 9, decimal 8. Controle 19, 8, 3, 0, 2, 0. 19, 8, 10, 20, 20, 20, 20, 0, 9, 0, aposto, aposto. Tu desviou no 8, 6, 8. Azul 4501, pequena desvia direito, senhor, da formação. Autorizado desvio 5001. Obrigado. A linha decola pistão 020. Considere, mantenha a posição elevada. Mantenha a ponte para o 020. Forma de desvio esquerda pro 055 por umas 10 milhas. Explodido. Zero 84, contact the receive center frequency 126 decimal 85, enable 125 decimal 45. 126 85 45 0 para 0 84 1. Azul 5001, chame Recife 133 decimal 25, alterne 125 decimal 1. 4325, alterna 1251, azul 5001, boa. 3305 poderia voar Aracaju para evitar formações? Só um minuto. 6224, decolou os 39, controle 119 decimal 8. Uma 198, uma 224, boa noite. Boa. Obrigado. Salvador, boa noite, Oxenar 6224. Boa noite, Oxenar 6224. Está dando decolagem, suba 190, saída Aracaju direto. 190, na praia de Aracaju, 6224. Janeiro 6224, necessita desvio direito para 080, 20 milhas, evitar promoções. Autorizado desvio 6224. direita após mar e vai se manter a frota 060. Está formação. Chame Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 126 85, 125 45, Guarani. Gol 1098. Identifique, desça ao 050 na chegada máxima. Sinner 6224, cruza uma centena na praia de Aracaju, livre das formações. Está autorizado até o 050. Ligou no 868. Prossiga. Se chove na roda, está entrando na roda. Cadê ainda chove? Boa noite, 5972, ponto de escada da novela, capitão. A gente aguarda só um minuto para a finalização da inspeção, por gentileza. Ingresse via Bravo, por gentileza. Via Bravo, 5972. M2, 24, Recife, 1268, alterne 1245. Confirme 268, alternando 2545, Recife, M224. Primária 1268. Primária 265, altero 2545, 62, 24, uma boa noite. Boa noite. 5972, acione 5017, controle 119.8. Controle 5970. Controle Salvador, boa noite, 5972 da Rio, decolou no perfil da Block 19. Boa noite, Rio 5972, na presença, foi direto print, parou 340. Direto trip, 340, 5972. Direto print, 0068. Afirmo, direto print, 340, 5972 da Rio. Boa noite, 68, 2 1, 1 8, decimal, 9 5. 895, boa noite, 68. Salvador, boa noite, 68, estabilizado, deck 3, 1 0. Check 3, livre pouso na 10, 71, 9 0 graus, com 9, 9, 1 8, 8 9. Estabilizado, pouso, 1 0, boa noite, 68. Autorizado LS, reporte estabilizado. Espera, aguarde. Guardando, ponto de espera, 5-2, não é? 7, desça para o nível 050, chegada a Mari. 050, na chegada a Mari, 407, tempo de intenção pessoal e LS Win. Gente. Após de TAP 3664107, grava. Na final, a Lima está em pista 10 trip. Agradeço, 5-2 no meio. No sala 5-3, livra direito, 1-2-1, decimal 1. Boa noite, 68, vai livrar direito, decimal 1. Vitória Azul 407, vai precisar voar pro 080 por cerca de 10 milhas, depois voa a Mari de novo. Autoridade de Rio após voar pro 80. Ok, após de Rio Itap 407. 52 ou no meio. Salvador, boa noite, 68. Torre, Salvador, boa noite, Rio. 9890, aproximando a sua espera, pistão na zero, pronto. Rio 9890, ali mantém pistão na zero. Ali mantém 9890. Torre, boa noite, 68. 211, 868. 218. 121, decimal 1, gol. 211, boa noite, meu. 35206, decolou 55, controle 119, decimal 8. Controle 119,8, grato 5216. Controle Salvador, boa noite, o trip 5216. Controle Salvador, boa noite, trip 52, 16. Trip 52, 16. Suba na saída Conde até o nível 130, já. 130, Conde, autoriza a Prode Conde, partida presente? Afirmativo. E após 2000, Prode Conde, 52, 16, agradeço. Desce para 2.000 pés, autorizado em LS, reposta ali. 2.000 com 1.019, chamará e está pisando em LS, 4.190. Estabilizado, gol na 098. Estabilizou, gol no 098. Gol no 098, torre 118, decimal 95. 18, no 0, livre decolagem na 10, vento 190 graus com 7 nós. Livre decolagem com 0, 98, 10. Salvador, gol no 098, passando externo, trem baixo chegado. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 098. Para informação, vento de 90 graus com 7 nós, pista molhada. Sim, chegou no 098. Rio 5972, chame Recife, 13325, alterne 125, decimal 1. 098, check trem, livre pouso na 10, vento 90 graus, 79. Livre pouso na 10, vou na 098. Rio 98, decolou 59, controle 119, decimal 8. 119,8, Rio 98,0. Controle Salvador, boa noite, Rio 9810. Boa noite, 9810, após 2000, direto Bridge. 2000, direto Bridge, 9810 da Rio. Controle, o 4107 da Azul vai ter que fazer mais um desviozinho aqui pro 050, daí voa 366. Gente, 4107, reporte estabilizado na final do Rio. Reportará. 100, livra direito, 121, decimal 1. Entrando à direita, pode confirmar, 211? Afirmo. 211, 090. Mari, qual que é a 90, 3209? Gente, passarei do 2224, na escuta? Passarei do 2224, na escuta? Salvador, boa noite, passarei do 2224, na espera. Passarendo 2224, boa noite. O setor, para sequenciamento, porque esquerda foi na Pro 060, está limitado pela magnética 120 de Simbra. Desça e mantenha o nível 060. 2060, limitado 120 de Simbra, 060, não desliga, passarendo. Fox Serra Novembro, eu vou direto, Duna. Direto, Duna, Fox Serra Novembro. 134, livre decolagem da 10, vento 200 graus, com 6219. 2, ouço, passarei. O senhor tem condições de burrar à direita ou à esquerda? Se possível, eu manteria por 080, passarei. Então está autorizado a Pro 080, passarete 2224. 080, descendo para 6000, passarete. Serra Novembro, edita para 2000 pés. 2000 pés, sim, pode ser. Passarei 2224, informe quando tiver condição de curvar a esquerda. Informarei, passarei. Azul 4107, localizador. 4107, na emissora 118, decimal 9. 1895, grau. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4107, localizador agora 11 milhas. Me chamo colo no marcador externo, baixado e travado, Azul 4107. Chamarei. Colo 134, decolou 03, controle 119, decimal 8. 198, boa. Salvador, ótimo, 1134, cruzando 2300 com 377. 1134, subiu 370, saída Cuca, foi para o Djambo. Lá no Djambo, 1134. Passarei 2224, desça para 3.000 pés, ajuste 1019. 3.000 pés, 1019, passarei. Rio 9810, chame Recife 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. O azul 4107 passou sim para baixar travado visual. Tenebre pouso na 10, vento de 190 graus com a meia dúzia nós. Azul 4107. Livre pouso na 10, 4107. Oscar Tango Vito, foi na proa de Duna, resposta ideal de descida. A Duna pro 2224. Negativo, é o número 2 na aproximação, tráfego pré-teste está à sua direita a 7 milhas. Ciente, 2224. B224 vai passar o curso localizador, tendo como limite agora a magnética 1405. Limite magnética 1402224. Controle, Salvador, boa noite, 3152. 3152, identifique, desça até o nível 080, chegada a Mari. Mari 080. Controle o TAN 3600, será necessário voar direto de TAP da presente? Deve estar a formação bem. Sim, está autorizado, 3600. Sim, TAP 3600. Número 2224, desça para 2.000 pés, reduza para 1.070 mais. 2.000 pés, 1.070, passarinho. 1.07, no solo 08, livre direita, 1.21, decimal 1. Ok, vai livrar direita e chama o solo em 1.21, decimal 9, 4.07. 1.21, decimal 1, 4.07. Ok, 2-1-1, grato, 4-1-0-7. Estava concluindo o posto. Passarelo 2-2-2-4 foi pro Adiduna, reporte estabilizado. Pro Adiduna, reporte estabilizado, passarelo. Isso é para 2-1-0. 2.000. Controle boa, frente estacionado 00, padrão, pegando o desvio à direita, boa 100. Quente do desvio, trip 4900. Estabilizando o foco Serra Novela. Gol no 134, chame Recife, 26.85, alterne 12545. 2685, segura, por favor. 12545. 2545, obrigado. 7070, 3600. Controle, o Fox Serra November está estabilizado. Fox Serra November, chame turno 18.95. Bacana, velho. Rio Salvador, Papa Romeu, Foxtrot Serra Novembro. Foxtrot Serra Novembro, continue em aproximação, reporte marcado de Serra, deixar travado. Solicita cancelamento de pousão no 7, Fox Serra Novembro. Ciente, reporte quando quantos as visuais para modificação? Eu já reportei para modificação. Plano modificado, zona 0, vai fazer uma base curta para 17 devido ao sequenciamento para 10, tem condições? Positivo. Gente, prossegue para o final da 1-7, aguardando introdução para pouso, Fox Serra Novembro. Fox Serra Novembro. Trip 5393, Alim, mantém pista 1-0. Alim, mantém pista 1-0. Trip 5393, Alim, e decola pista 1-0, vento na 7, 0 graus com 5 nós. Autorizado, passarelo 2224. Chame torre 118 decimal 95. Chamará. São Salvador, passarelo 2224, estabilizado na final da 1-0. Passarelo 2224, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado travado. Consegue, agora reportará baixado travado, passarelo. 3152, desça até o nível 050. 050. Trip 5216, chame Aracaju, 120, decimal 3, sinistro radar encerrado a 10 milhas de ponto. Aracaju, 103, grato até a próxima. Decolou aos 12, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Confirma para o Serra 3600, está autorizado o procedimento? Afirmativo, reporte estabilizado. Confirma, reporte estará estabilizado, Serra 3600. Salvador, departure. Zip 5393. Zip 5393, climb to level 190, Puka departure. Via Puka departure, climb to 190, 5393. Aguardando o SB 17, livre passaredo. Confirme. Câmara 9 em aproximação para 17, aguardando a mesma tocar o solo para liberar seu pouso. Ciente, passaredo. Do 2224, livre pouso na 10, vento 160 graus, 629. Livre pouso no 0, 2224. Fox Serra Novembro, no solo aos 14, trazendo backtrack e a parte livre na 7. Fox Serra Novembro. 3152, após desvio, vou ir na proa de Duna. Vista para 2000 pés, autorizado LF, reposto estabilizado. Após desvios, Dunas 2000 com 1019, tá? 3152. Trip 4900, controle. Prossiga. Qual a sua indicada? 230. Tem condições de manter 230 até 5 milhas de duna? Até. Ok, então mantém. 230, caso não tenha condições, será que seja vetorado, pois tem um tráfego com o transporte enfermo na terminal e está a meia dúzia de milhas atrás do aeroporto. Informe a proa e por quantas milhas? A proa 40.